Capítulo 27. A justiça irá diante dele e preparará o caminho para os seus passos. Salmo 85, verso 13. O bispo não tinha o hábito de carregar muito dinheiro, e o homem, com um pedaço de pau na mão que o estava revistando, começou a praguejar por causa dos trocados que encontrou. Enquanto praguejava, o homem com um revólver gritou de forma bruta: "Arranque o relógio dele! Já que a gente começou o serviço, vamos levar tudo o que a gente puder." O homem, com um pedaço de pau, estava para pôr a mão na pulseira do relógio quando viu sons de passo vindo em sua direção. "Para trás da cerca! Não revistamos nem a metade dele ainda. E você fica de boca fechada, se não quiser." O homem com um revólver fez um gesto e, com a ajuda do parceiro de crime, puxou o bispo e o fez passar por um buraco na cerca. Os três ficaram quietos ali no escuro, até os passos se afastarem. "E aí, já pegou o relógio?" perguntou o homem com o revólver. "Não, eu não consigo abrir a pulseira." E o outro praguejou de novo. "Então quebra." "Não, não a quebra", disse o bispo. Foi a primeira vez que ele falou. "A pulseira é um presente de um amigo muito querido. Eu ficaria muito sentido ao vê-la quebrada." Ao ouvir a voz do bispo, o homem com o revólver tremeu como se tivesse sido atingido de repente pela própria arma. Com um movimento rápido da outra mão, ele virou a cabeça do bispo na direção da luz fraca que iluminava o beco e, ao mesmo tempo, se aproximou dele. Então, para seu espanto e de seu comparsa, disse bruscamente: "Deixa o relógio, a gente já tem o dinheiro, chega." "Chega? 50 centavos, você não sabe contar?" Antes que pudesse dizer mais uma palavra, o homem com um pedaço de pau viu quando o cano do revólver deixou a cabeça do bispo e foi apontado para sua. "Deixa o relógio e devolva o dinheiro também. É o bispo que a gente pegou, o bispo, entendeu? E daí? Seria muito bom pegar o presidente dos Estados Unidos se..." "Eu disse para você pôr o dinheiro de volta, ou em 5 segundos eu meto um buraco na sua cabeça. E quem sabe vai te dar mais miolos do que os que você tem aí agora", disse o outro. Por um instante, o homem com um pedaço de pau pareceu hesitar diante dessa estranha mudança de planos, como se estivesse avaliando a intenção do outro. Logo em seguida, pôs o dinheiro de volta no bolso, de onde o havia tirado. "Pode abaixar as mãos, senhor." O homem abaixou a arma devagar e, ainda de olho no comparsa, continuou a falar com respeito, mas de maneira áspera. O bispo lentamente abaixou os braços junto ao corpo e deu uma olhada séria para os dois homens. Na penumbra, era difícil distinguir aqueles rostos. Era óbvio que ele estava livre para seguir o seu caminho, mas ficou ali sem fazer nenhum movimento. "Pode ir, o senhor não precisa mais ficar aqui por nossa causa." O homem, que agia como porta-voz da dupla, se virou e se sentou em uma pedra. O outro, furioso, começou a cavar o chão com um pedaço de pau. "É exatamente por isso que eu vou ficar", respondeu o bispo, enquanto se sentava em uma tábua que havia se soltado da cerca quebrada. "O senhor deve gostar da nossa companhia. Às vezes é difícil para as pessoas se afastarem de nós", disse o homem, dando uma gargalhada enquanto se levantava. "Cala essa boca", exclamou o outro. "A gente está indo para o inferno, com certeza. A gente precisa de gente melhor do nosso lado do que nós mesmos e o diabo." "Se vocês me deixarem ajudar", disse o bispo de modo amável e até mesmo carinhoso. O homem, sentado na pedra, ficou olhando para o bispo no meio da penumbra. Depois de alguns instantes, em silêncio, começou a falar devagar, como se fosse alguém que finalmente havia decidido seguir um caminho que, a princípio, havia rejeitado. "O senhor se lembra de ter me visto alguma vez?" "Não", respondeu o bispo. "A luz não está muito boa e eu realmente não consegui ver você direito. O senhor me reconhece agora?" O homem, de repente, tirou o chapéu e, levantando-se da pedra, foi em direção ao bispo até que estivessem perto o suficiente para tocarem um no outro. Seus cabelos eram negros como o carvão, exceto uma mecha branca do tamanho da palma da mão no alto da cabeça. Assim que notou aquilo, o bispo teve um sobressalto. As lembranças de 15 anos atrás começaram a voltar. O homem ajudou. O senhor lembra que um dia, no ano de 1881 ou 1882, um homem apareceu em sua casa e contou uma história sobre a esposa e o filho que morreram em um incêndio em um cortiço em Nova York? Sim, estou começando a me lembrar. O outro homem parecia estar interessado também. Parou de cavar o chão com um pedaço de pau e ficou quieto, prestando atenção na conversa. O senhor se lembra de ter me levado para sua casa naquela noite e de ter passado o dia seguinte inteiro tentando encontrar um emprego para mim? E quando o senhor conseguiu me arrumar um trabalho como supervisor de um armazém, prometi parar de beber porque o senhor havia me pedido isso? Eu me lembro agora. Espero que você tenha cumprido a sua promessa. O homem gargalhou alto. Em seguida, bateu a mão contra a cerca com tanta força que ele começou a sangrar. Se eu cumpri minha promessa? Em uma semana eu já estava bêbado de novo e tenho bebido desde aquele tempo. Mas eu nunca me esqueci do Senhor, nem da sua oração. O Senhor se lembra da manhã seguinte em que fui à sua casa? Depois do café da manhã, o Senhor fez orações e me convidou para entrar e me sentar com os outros. Aquilo me conquistou. Minha mãe era uma mulher de oração. Posso vê-la ajoelhada aos pés de minha cama quando eu era pequeno. Certa noite, meu pai entrou no quarto e a chutou enquanto ela estava ajoelhada ao meu lado. Nunca me esqueci da oração que o Senhor fez naquela manhã. O Senhor orou por mim como minha mãe orava e não pareceu se importar com o fato de eu estar mal vestido, com um ar muito duro e meio bêbado quando toquei a campainha da sua casa. Ah, que vida eu tenho vivido! Os bares viraram a minha casa, me abrigaram e transformaram este mundo no inferno. Mas aquela oração esteve comigo o tempo todo. Quebrei minha promessa de parar de beber em menos de 2 semanas. Perdi o emprego que o senhor me arrumou e 2 dias depois fui parar numa delegacia, mas nunca esqueci o senhor e nem a sua oração. Não sei em que sentido ela foi boa para mim, mas eu nunca me esqueci. Eu não vou fazer mal ao senhor, nem deixar que alguém faça isso. Então o senhor está livre para ir. É por isso. O bispo não se mexeu. Em algum lugar, o relógio de uma igreja bateu 1 hora da manhã. O homem pôs o chapéu e voltou a se sentar na pedra. O bispo começou a pensar seriamente. Há quanto tempo você está sem trabalho? Perguntou, e o homem, em pé, respondeu pelo outro. Há mais de 6 meses que nenhum de nós faz coisa nenhuma, a não ser que para o senhor assaltar seja um trabalho. Para mim, é muito cansativo esse tipo de trabalho, principalmente quando saímos numa noite assim e não conseguimos nada. E se eu arrumasse um bom trabalho para vocês dois, vocês deixariam essa vida de crime de lado e começariam uma vida nova? Para quê? Perguntou o mal-humorado homem que estava sentado na pedra. Já tentei me regenerar umas 100 vezes. A cada vez eu fico pior. O diabo já me aprisionou. É tarde demais. Não! Exclamou o bispo. E nunca havia sentido a chama pelas almas perdidas queimar em seu peito de forma tão forte. Durante toda aquela cena fora do comum em que ficara sentado ali, ele orou. Ó Senhor Jesus, que eu possa ganhar a alma destes dois para ti. Quero ganhá-los. Conceda-me isto. Não, repetiu o bispo, o que Deus quer de vocês dois não importa tanto o que eu quero, mas Deus quer exatamente o que eu estou fazendo neste caso. Vocês dois têm um valor infinito para o Senhor. E então sua maravilhosa memória veio socorrê-lo em um apelo que ninguém neste mundo poderia fazer sob tais circunstâncias. Ele se lembrou do nome do homem, apesar dos anos maravilhosamente ocupados entre o momento em que o homem chegou à sua casa e aquela hora. Burns, disse ele, expressando um anseio indescritível por aquelas almas. Se você e seu amigo forem para casa comigo hoje, arrumarei um emprego honroso para os dois. Acredito e confio em vocês. São relativamente jovens. Por que Deus desistiria de vocês? Ganhar o amor do nosso grande Pai é o que mais importa. O fato de eu amar vocês não é nada. Mas se precisam sentir mais uma vez que existe amor neste mundo, vocês devem acreditar em mim quando eu digo, meus irmãos, que eu amo vocês, e em nome daquele que foi crucificado por nossos pecados, não suporto vê-los sem a glória da vida humana. Venham, força, tentem de novo, pois Deus está ajudando vocês. Ninguém, a não ser Deus, vocês e eu, precisamos saber o que se passou aqui nesta noite. Ele vai perdoá-lo no momento em que vocês pedirem perdão. Vocês verão que isso é uma verdade. Venham, vamos lutar juntos, vocês dois e eu. Vale a pena lutar pela vida eterna. Foi o pecador que Cristo veio salvar. Farei o que puder por vocês. Ó Deus, que eu possa ganhar a alma desses dois homens. E assim ele começou uma oração a Deus, que nada mais era do que a continuação do apelo que lhes fazia. Ele não tinha outra forma de extravasar o seu sentimento reprimido. Alguns instantes depois, no início da oração, Burns sentou-se com as mãos no rosto chorando. Onde estavam as orações de sua mãe agora? Estavam somadas ao poder da oração do bispo, e o outro homem, mais endurecido, menos comovido, sem conhecimento prévio do bispo, encostou-se na cerca, apático a princípio. Entretanto, à medida que a oração prosseguia, ele foi tocado por ela. A força do Espírito Santo invadiu a sua vida deturpada, atroz e embrutecida, algo que não pôde escapar dos registros eternos de um dos anjos responsáveis por registrar esses eventos. Mas a mesma presença sobrenatural que foi ao encontro de Paulo no caminho para Damasco, que sobreveio à igreja de Henry Maxwell na manhã em que ele fez o apelo aos discípulos para que seguissem os passos de Jesus e que se mostrou mais uma vez irresistível à congregação da Nazaré Avenue, agora se manifestava nesse canto imundo da imensa cidade e sobre a natureza desses dois pecadores submersos, aparentemente inacessíveis para as súplicas da consciência e da memória para Deus. A oração parecia ter quebrado a crosta que durante anos os havia envolvido e afastado da comunicação com Deus, e eles mesmos estavam completamente impressionados com aquilo. O bispo parou de orar e, a princípio, não entendeu o que havia acontecido, nem os homens. Burns ainda estava sentado com a cabeça inclinada entre os joelhos. O homem encostado na cerca olhava para o bispo com uma expressão que revelava um novo sentimento de reverência, arrependimento, espanto e alegria. Então o bispo se levantou. Venham, meus irmãos. Deus é bom. Vocês vão passar a noite na comunidade e eu cumprirei a minha promessa em relação ao trabalho. Os dois homens seguiram-no em silêncio. Quando chegaram à comunidade, já passava das 2 da manhã. O bispo os levou para dentro e direto para um quarto. Parou por um instante à porta. Sua figura alta e imponente ali e seu rosto pálido estavam iluminados pela glória de Deus. Deus abençoe vocês, meus irmãos, disse ele, e depois de dar sua bênção, saiu. De manhã, ele quase teve medo de encarar os homens, mas a impressão da noite anterior não havia se dissipado. Fiel à sua promessa, ele conseguiu trabalho para os dois. O zelador da comunidade precisava de um assistente, uma vez que o trabalho havia aumentado ali. Então Burns assumiu o posto. O bispo conseguiu que o outro ficasse com o cargo de motorista em uma firma de empilhadeiras, não muito longe da comunidade. E o Espírito Santo, operando na vida desses dois pecadores que viviam na escuridão, iniciou sua maravilhosa obra de regeneração.